Em Oliveira do Hospital, como eu disse, um conselho muito extenso será as zonas da periferia, as freguesias da periferia. E falo das freguesias, embora nós não intervimos diretamente nestas sedes de freguesia, mas sim nas anexas. Temos dentro de uma atividade que é aquela onde nós contactamos com mais estes idosos, que denominamos de mais vida, temos grupos de idosos onde intervimos quinzenalmente ou semanalmente. Felgueira, Seixas, Póvoa de São Cosme, Andorinha, aqui na freguesia de Seixas e Ervedales, indo para a freguesia de Travanca, também Andorinha, indo para a freguesia de Lourosa, Pinheirinho, Casal da Vade, indo para a freguesia de Aldeia das Dez, por exemplo, a Gramassa, ali junto ao monte do Colcorinho, e também São Sobral, São Gião, por exemplo, Rio de Mel, ou seja, as anexas a estas freguesias mais da periferia. Não querendo dizer que não haja casos pontuais que nos são sinalizados pelos parceiros,